CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui no estúdio da CBN Foz o vereador do PSB aqui de Foz do Iguaçu, o vereador Paulo Rocha, ele que foi inclusive o mais votado de sua legenda nas eleições de outubro de 2012 aqui na Terra das Cataratas, está conosco para este bate-papo neste CBN Entrevista deste sábado. Bom dia, Paulo. Bom dia, os ouvintes. Foram 3.690 votos, vereador mais votado de toda a sua coligação? É, e olha, pode se registrar aí que, pelo que eu sei, eu fui o vereador que mais votos recebeu em um único bairro. É, no dia das apurações, haviam apurado 88% das urnas e eu nem aparecia. Aí quando abriu a região do Porto Meira, e eu despontei. Na verdade, eu recebi 3.067 votos lá na região do Porto Meira. E foi a primeira vez que você conseguiu essa eleição para a Câmara dos Vereadores aqui em Foz do Iguaçu, mas não foi a primeira vez que você concorreu, né? Não, eu fui candidato em 1988, tive 74 votos, era um menino. Aí já na eleição de, só que naquela época se elegia com menos votos, né? Cento e poucos votos. Na eleição de 1992 eu recebi 346 votos, tinha seis candidatos do mesmo partido na região Porto Meira. E, para você ter uma ideia, se elegeu o vereador, na época, Geraldo Mirão, com 383, eu recebi 346. Aí, na eleição de 96, eu não fui candidato, voltei a ser candidato no ano 2000, juntamente com o ex-deputado Sérgio Espada, pelo PSDB, recebi 475 votos e entraram com 700 votos, né? Daí veio a eleição de 2004, novamente não fui candidato, voltei a ser candidato em 2008, recebi 1.745 votos, só não fui vereador por causa da legenda. Em qualquer outro partido eu tinha sido vereador, mas naquele não. Aí nessa última eleição aí, trabalho, e o pessoal foi conhecendo mais a gente na rua, as ideias, aquilo que a gente defendia para a cidade, e para minha surpresa aí, nunca esperei tanto voto. Fui o terceiro mais votado de Foz do Iguaçu e com voto consciente, porque eu descia na Avenida Brasil aí, na Vila Portes, andei em todos os bairros e eu dizia, olha, eu tive 600 e poucos votos pela cidade afora, né? É muito voto, ninguém de nós pode dizer assim que você tem uma lista aí com o nome de 600 amigos. Na verdade, o que nós temos que dizer é pedir que Deus abençoe cada uma das pessoas que votou em nós, porque é um recorde, eu acho que é uma marca inédita, histórica, de um candidato de uma região ir lá e conseguir conquistar, receber todos esses votos que eu recebi fora do bairro onde eu moro. Né? E daqui a pouco nós vamos falar aí a respeito também da sua atuação na Câmara dos Vereadores, já que nesta composição que foi feita agora para a mesa diretora, você assumiu o posto, inclusive, de segundo secretário, né? Segundo secretário, quero falar disso depois, pode me perguntar da eleição, da companheirada lá, eu estou pronto para responder qualquer tipo de pergunta e também quero falar mais para frente do que pretendo fazer, do que já estou fazendo, e eu acho que Foz do Iguaçu é um desafio para nós, e nós aceitamos o desafio. E nós vamos à atualização do noticiário em rede nacional agora com o repórter CBN. Já voltamos na sequência até às 11 horas da manhã com o vereador Paulo Rocha como convidado no CBN Entrevista deste sábado aqui nas ondas da rádio que toca notícia. CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista neste sábado, eu recebo aqui o vereador Paulo Rocha do PSB, ele que foi eleito pela primeira vez para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu neste mandato, recebeu 3.690 votos e ocupa atualmente o cargo de segundo secretário nesta mesa diretora eleita para a Câmara Municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Paulo, nós conversamos um pouquinho antes aí do repórter CBN, mas sempre fica aquela curiosidade das pessoas que nos ouvem, querem saber também quem é o cidadão por trás do vereador. Quem é Paulo Rocha? Paulo Rocha é filho de um barrageiro, filho de um agricultor, né? E que depois se transformou em um barrageiro, Pedro da Rocha, um homem que era marteleteiro, que trabalhou do começo ao fim da barragem de Santo Osório, aí ajudou a construir um silo na cidade de Céu Azul. E mais para frente, no ano de 73, quando viemos para Foz, o pai logo em seguida trabalhou na barragem do Acaraí, uma pequena usina que tem para cima ali da Ponte da Amizade, deságua no Paranazão, e o pai também trabalhou do começo e fim da barragem do Itaipu. E eu fui engraxate, pessoa, andei, olha, nós andava de pé no chão até 12 anos, naquela época não havia esse negócio de chinelo, Eu tenho hoje 49 para 50 anos e nosso primeiro caçado foi a conga, depois o quixute, essas coisas aí. E eu fui engraxate e já no ano de 1979 eu trabalhei no posto de Gasparinha, ali na região de Trilagoa, eu era lavador de veículo. E a gente fica até emocionado em falar sobre essa história, rever o passado, mas também com muita felicidade de lembrar essas coisas. Trabalhei de frentista e lavador de veículo, me lembro que naquela época vinha aqueles caminhão boiadeiro ali, a gente tirava no apá a serragem com as merdas de vaca, de boi, e depois metia os guinchos lá e vinha aquilo tudo na cara, e com nós não tinha tempo feio não, peão para toda obra. E mais para frente trabalhei também de lavador lá no posto do presidente, aí na frente do antigo Café Presidente, no trevo da cidade. Também fui vendedor de loteria na cidade, aliás, vendia 300 bilhetes de loteria inteiro para sábado, 300 para quarta e 150 bilhetes de loteria para sexta-feira, loteria do estado do Paraná, tradicional, de mais de 50 anos, que acabou. Vendi loteria no Paraguai, enrolava a língua lá com a Chiruzada, quero mandar um abraço lá para o pessoal da NNP, Associação Nacional Navegação e Porto, nesse momento, pessoal que, olha, me ajudaram muito, ganhei muito dinheiro lá, trabalhando no passado, né? Não posso esquecer isso, guardo com muito carinho e que Deus abençoe cada um daqueles aduaneiros, pessoas ali, família deles, sempre ajudaram a gente, os despachantes, todos eles. Vendi loteria também na antiga Cobec, hoje parece que é IAD, né? E também vendi na rua, na Vinda Brasil, vendi duas vezes o primeiro prêmio da loteria, o primeiro carro da minha vida, eu ganhei de presente do pai do ex-prefeito aí de Cidade do Leste, Zacarias Irum. O pai dele também chamava-se Zacarias, era um aduaneiro, e o apelido dele era Dom Lulo. Me lembro, dia 17 de dezembro de 1984, quando ele ganhou na loteria, primeiro prêmio, me deu uma Brasília 1979. Você vê, um carro de 6 anos para 7, né? Para mim era como se fosse um carro novo, né? Na época, muita alegria. E uma longa história, mas vamos passar. Aí depois trabalhei também de auxiliar de soldador na Cenza, lá do Paraguai, na barragem. E também entrei de ajudante na Unicom e saí de lá carpinteiro. A Itaipu, para você ter uma ideia, a gente ganhava na cidade 1.500 cruzeiros no tempo do Barão. O Barão era 1.000 cruzeiros, né? Era muito dinheiro. E a gente tentou ganhar 33 mil cruzeiros por mês lá. Então, Guilherme, e na sequência, eu fui assessor de vereador na Câmara de Vereador de um grande amigo meu, doutor Ademar Alceu Ajac, vereador que teve 4 mandatos. Aliás, quando eu apoiei ele, ele recebeu 526 votos na minha região do Porto Meira. E ele foi a eleição que ele mais obteve voto aqui na cidade. Tenho um grande carinho por essa pessoa. Ele foi um bom vereador na cidade, foi delegado do Ministério do Trabalho, uma pessoa que admiro muito, doutor Ademar Alceu Ajac, ao qual mando um abraço. Também trabalhei na assessoria do deputado Sérgio Espada. Eu também fui funcionário da CODEF, uma extinta CODEF, Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, no tempo do Brandino. Trabalhei na Secretaria de Governo também, governo do Brandino. Trabalhei na Fundação Cultural também, no governo do Brandino, que ele teve 2 mandatos. E também fui encarregado da divisão de sinalização, um setor de trabalho da Fosnance que pinta as vias públicas e que coloca as placas de trânsito, que faz a pinta vaga dos carros, dos táxis, enfim, por aí. Foi nessa época que eu, juntamente com os companheiros, vendo as pessoas de pé nos pontos de ônibus, as mulheres com crianças no colo, e eu inventei o banco para o ponto de ônibus da cidade de Foz do Iguaçu. Fizemos o primeiro aqui nas proximidades da Justiça Federal, com calçada, com tudo. Na época o superintendente era o Rui Gulin. Quando eu chamei ele, ele falou: Paulo Rocha, eu falei, inventei um banco. Ele falou: mas que banco, Paulo Rocha? Ele falou: um banco de madeira. Paulo Rocha, nós vimos um banco de pau no ponto de lata. Eu falei: eu encaixo, Rui. Aprendi carpintaria. E daí eu falei: mas vai apodrecer o cara? Eu falei: não vai não. Botei uma massa no pé, ele fica preso 20 centímetros no chão, e para os lados ele não vai, que a própria tábua prensa ele, e para cima não tem como vir, ele está pregado. Então está aí o banco para o ponto de ônibus, embora falta muitos bancos ainda em ponto de ônibus na cidade, mas eu fiz cerca de 400 bancos para o ponto de ônibus em Foz do Iguaçu. Fizemos na área rural Alta Boa Vista os únicos 3, fiz um recentemente lá na Cidade Nova, lá por voluntário, fiz agora esses dias, está no meu Facebook, um voluntário único que tem lá na Jardim Cataratas, na região do Porto Meira. Podemos dizer aí que o único local que ainda falta uns 3 bancos ali é a região da Vila Carimã, e já vamos estar fazendo isso aí na qualidade de voluntário, porque não vou esperar. porque se o Façanha tem muito trabalho, a gente entende, eles estão aí pintando as vias públicas, estão fazendo uma série de trabalho e não é fácil para eles também, tem pouco funcionário e a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas também, aqui no que diz trabalho, também trabalhei, fui radialista aqui nessa mesma espaço onde você está aqui hoje, e eu apresentava o programa Dono da Tarde, o programa que sorteava brinde, e também fui escritor, repórter e tudo lá, assinava pelo jornal Hora da Verdade, um projeto bacana aí que ajudou muito, ele criou uma integração na região do Porto Meira, porque um jornal, eu sou assim, sou fã de todos os meios de comunicação, eu sou fãzíssimo de todo jornal, porque por mais o jornal, ele é lá da periferia, mas ele, eu diria que ele faz um barulho danado, e a imprensa escrita, ela tem seu papel. Eu sei que os veículos que levam a mensagem que nem a rádio, televisão mais rápido, hoje, eu diria que eles têm seu papel fundamental, é muito importante, mas temos que lembrar que a imprensa escrita, ela faz um trabalho lento, mas devastador. Ela tem o seu espaço. Eu respeito, eu tenho o maior respeito, o maior carinho por as pessoas de onde jornal na cidade e de todo o estado aí, o país, né? E o trabalho agora como vereador, seu primeiro mandato ali na Câmara Municipal, já recebendo esse posto aí de segundo secretário, recebendo maneira de dizer, porque conquistando, né, o posto de segundo secretário, como é que você avalia este novo contato com o Legislativo agora de posse de uma das cadeiras? Olha, eu estou muito feliz, estou muito à vontade, e eu não esperava, eu acho que Deus nos abençoou muito, porque já de chegada, chegamos ali com a companheirada, houve uma disputa ali, eu não concordei com uma reunião que fui, porque nós tínhamos 6 vereadores da base do Reni: Zé Carlos, Paulo Rocha, o Vitor Assi, o Edílio, o Beni e o Queiroga. E eu não gostei porque na primeira reunião o Vitor Assi não foi convidado e o Zé também não estava. E daí eles estavam contando com 8 para ganhar a mesa diretora da Câmara. E eu não gostei porque não vi o Zé e nem o Vitor Assi. No outro dia eu fui falar com o Zé falou que não votava no Edílio. E como o Vitor Assi não foi convidado para aquela reunião, eu peguei, comprei a parada e falei para o Vitor Assi, falei, ó, você foi excluído, fui lá nos vereadores da oposição que tinha 6, expliquei para cada um deles o que tinha acontecido, eu falei, ó, se eu e o Zé bater o martelo, o Edílio é o presidente, o Zé parece que ia ser o vice, né? Eu não ia ser nada na mesa. Mas eu falei pro Zé, eu falei, olha Zé, para mim, eu venho te pedir aqui para você aceitar ser o presidente da Câmara. O Zé falou, como é isso que eu tô te falando. Eu já entrei em contato com o vereador Coquinho, que eu tenho grande amizade, com o menino Lauduzo, e daí já convidaram a Nice, o Marino e o Darcy, e sentamos em 8 vereadores ali rapidinho, e cada um deu a sua palavra, e posso dizer que nessa disputa da mesa, pela primeira vez em Foz do Iguaçu, a palavra de 7 pessoas honrada valeu. Valeu e até o final. Ninguém cedeu à pressão, ninguém aceitou dinheiro que oferecia. Pela primeira vez, uma Câmara de pessoas íntegra, umas pessoas que pensam na cidade, pessoas que não aceitam esse tipo de corrupção, entendeu? A qual foi tentado aplicar em todos nós, porque tinha uma pessoa que rodava com uma mala, dizendo que tinha ali 300 mil reais dentro, pressão, e oferecendo para um para outro. E ninguém aceitou. Isso aí tem que deixar para Foz do Iguaçu, para Foz do Iguaçu conhecer o perfil dos vereadores que estão ali nessa nova Câmara. É Câmara de gente sério, comprometido com as causas de Foz do Iguaçu. Agora, quando você fala nessa questão da composição da mesa diretora, a gente vê também que na semana passada, por exemplo, nosso convidado aqui foi o vereador Dilto Vitorassi. Ele já mostrou algumas posições, inclusive, contrárias aos demais membros da mesa diretora. Especificamente, ele mencionou aqui uma questão de cargos comissionados. Como é que está essa discussão na Câmara Municipal? Eu quero falar no início, explicar um pouco sobre aquele manifesto. Quem fez aquele manifesto foi eu no computador, eu fiz aquilo. Eu que levei para a gráfica para rodar, eu fui um dos que assinou e o Zé também. Nós assinamos e quero isentar aqui a responsabilidade dos demais membros. O Vitor Assi falou na tribuna da Câmara que aquele manifesto foi o que levou ele a votar e a fazer nós ganhar a mesa. Isso não é verdade. O Vitor Assi, companheiro, tem um grande carinho por ele, está equivocado. Porque naquele manifesto, os outros 5 não assinaram. O Rudinei, o Anice não assinou, o Darcy não assinou, o Coquinho não assinou, o Marino não assinou e esqueci outro. teve 5 que não assinou. Então, somente eu, Vitor Assis, assinamos. Então, já não é uma verdade ali. Então, a verdade não tá nisso aí. Então, digo assim, eu assinei, mas entrando na Casa de Lei e conhecendo e sabendo da importância de cada um, como pode um vereador ficar sem o jurídico? Nós podemos assinar alguma coisa e responder pro resto da vida. Como pode um vereador ficar sem a pessoa que trabalha na imprensa, que mais importante hoje, gente, do que fazer é mostrar aquilo que está sendo feito para a sociedade. Porque se o vereador faz e não mostra, a sociedade não vai saber o que ele fez. E se a pessoa, eu não estou dizendo que sou candidato à reeleição, mas estou dizendo se o vereador que for candidato à reeleição ou vereadora, ele precisa que a sociedade conheça o trabalho dele. Porque muitas vezes eu vi que o vereador tinha trabalho aí e não conseguiu se reeleger. E já vereadores que não tinham trabalho estão aí, alguns reeleitos. Então, quer dizer, não é justo. Eu acho que, então, quero dizer o seguinte, o Vitor está equivocado. E outra coisa, se a gente for falar a verdade, eu pensei que nós, eu concordei de assim, de acabar com os cargos, mas nós mandávamos o dinheiro para a prefeitura, o prefeito fizesse o que quisesse com o dinheiro, porque são poderes independentes. A Câmara tem o seu 6% para gastar e a prefeitura 94%, mas a Câmara não gasta tudo isso. Então o que acontece? A Câmara já está devolvendo dinheiro para a prefeitura, mas concorda de devolver dinheiro também para a prefeitura, mas não pode ser da forma que o ex-presidente devolveu. Nós temos que devolver e exigir que o prefeito gaste em alguma obra que nós apontamos na cidade. Isso é demonstrar compromisso com a cidade. Então, eu vi que esse salário aí desses funcionários da mesa é muito pouco, se você analisar. Não significa nada, mas agora o que significa é a importância de cada um nos seus cargos. E se tem alguém, algum vereador que diz que assessor não trabalha, então ele que demita os seus assessores. Porque eu, desde que entrei lá, nós temos super atarefado. A cidade não sabe que quando para a sessão, quando fecha a câmara 2 horas, é ali que nós estamos trabalhando, o telefone não para de tocar. Eu sei que o vereador não está ali para resolver problema de um de outro, mas gente, como não vou resolver? A pessoa sofreu um acidente lá em Guarapuava, o médico daquela cidade atestou que ele não tinha competência para o caso e que a pessoa acidentada tinha que voltar para a cidade de origem, no caso de Foz do Iguaçu. Estava lá o cidadão com a encima quebrado o ombro, o outro braço quebrado, a mulher não mexia nada, a esposa dele, a criança machucada, a sogra machucada e o médico daquela cidade. Eu falei na tribuna da Câmara, pediu para trazer aí, eu entrei em contato com o doutor Dair, quero mandar um grande abraço, prontamente atendeu. Né? Já recebeu em Foz do Iguaçu e tinha outro problema. Para receber, nós não podíamos trazer no carro como o pai dessa pessoa trouxe. Tinha que vir numa ambulância. Aí ele falou: mas o que vocês querem que eu faça? Que eu jogue o meu filho no chão aqui? E daí chama a ambulância para pegar? Isso vocês querem? Então vou fazer. Já está quebrado, vai se quebrar mais. Então essas coisas têm que mudar, gente. Temos absurdo, por exemplo, no hospital, que a pessoa está de alta. Eu respeito o padre, que é uma homenagem para aquele padre, que ele andava na cadeia de roda. Mas a pessoa de alta tem que sair do hospital numa cadeia de roda. E tem uma rampa alta. Mas não se resbala da mão da pessoa? A pessoa se quebra tudo na hora que está ganhando alta? Tem coisas que são absurdas na cidade, gente. Então quero agradecer. Eu estou explicando isso aqui para vocês entenderem que nós precisamos dessa pessoa na função. Eu sou uma pessoa séria, eu tenho pelo primeiro mandato, eu não concordaria com coisa errada. E outra coisa, foi até citado por vereador, não vou dar aqui o nome, que nós poderíamos devolver o dinheiro dos 15 cargos da mesa e lá em cima nós podíamos nomear parente. Isso é nepotismo e o prefeito não sabe disso. Eu conheço o Reni e eu tenho certeza que se o Reni soubesse isso, ele também não aceitaria. O prefeito não ia concordar com esse negócio de devolver essa mixaria para lá, para daí pegar e criar mais cargo lá em cima. Isso não existe, gente. Então essa moralização, ela cria uma expectativa e essa moralização não existe. Moralização, sim, se todo mundo se unir e quiserem de repente acabar com o cargo, eu também perco lá cargo que eu também nomeei, só que tem uma coisa: mandamos dinheiro, não pegamos nada de volta. Agora, mandar com o interesse de pegar, eu não concordo, porque eu acho que isso aí, para mim, não é moralização. O vereador, ele tem dois papéis fundamentais, um deles é o de fiscalizar, o outro é de fazer leis, de legislar ali na Câmara Municipal. Nesse processo, nesse mandato de 4 anos, quais são as prioridades que você pretende como vereador aplicar? Olha, eu já posso falar por mim de imediato. Eu fiz uma visita na escola Cássio Pedroso essa semana, filmei a escola. A descarga dos banheiros nenhuma funciona. A pintura do prédio por dentro e por fora está toda danificada pelo tempo, ou não sei se é o material, a tinta usada não tinha qualidade. As lâmpadas estão tudo puxadas para baixo, o cio e improvisado lâmpada para baixo ali. A caixa da rede, ali as crianças estão passando, daqui a pouco a criança pode até correr risco de morte ali. O teto da cozinha do banheiro está pronto, o teto da cozinha do onde faz a merenda está quase desabando, a cobertura está toda praticamente danificada, quebrada, com furos enormes, não sei o que aconteceu, a calçada por lá de fora quebrada, e eu morando ali não sabia dessas coisas, porque sempre passavam, que estava mil maravilhas o governo passado. Daí não é só isso, o fogão que faz a merenda ali das crianças explodiu uma panela de pressão, vocês precisam ver a situação que ficou o fogão, eu não sabia que fazia aquilo num fogão da industrial, ficou pequenininho, e amassou, ele ficou assim, tipo uma lata. Então, vocês têm uma ideia, tão pronto, eu mostrei a filmagem na tribuna da câmara, eu falei, vejam esse governo, ele é diferente do outro, aqui os vereadores, eu ia na sessão da câmara, os vereadores tinham medo de falar do problema. Eu sou do partido do Reni e eu mostrei o problema na busca de solução, e o mais impressionante, no dia seguinte, a partir das 4 horas da tarde, já estava lá o funcionário da prefeitura mexendo na cobertura do colégio. Parabéns, prefeito Reni, quero agradecer. Eu fiz uma outra indicação pedindo a pintura do eixo horizontal e vertical ali da região do Porto Meira, e o Fossano já está lá faz 2 dias no bairro, já pintou na frente do colégio Três Fronteiras, pintou parte da Avenida Morunita, pintou na frente do Caíque, vai pintar na frente do colégio Cecília, do Shalom, do Três Fronteiras, do Vinícius de Moraes, enfim, todos os colégios da nossa região está sendo sinalizado, porque o motorista de hoje, ele tem que entender o seguinte, quando ele não está no carro, é o filho de, quando ele não está no carro, é nós que estamos no carro, é ele e a família dele está na rua, e quando ele está no carro, somos nós e é nossos filhos que estão na rua. Nós temos que cuidar com a velocidade que nós estamos andando. Gente, a cidade inteira está pedindo quebra-mola em todos os lados. Se você for fazer quebra-mola em toda a cidade, como vai andar os veículos daí? A quanto por hora? Então, gente, eu percebo aí, tome cuidado, senhores motoristas, está sendo instalado mais redutor de velocidade aqui na cidade, e as pessoas não estão percebendo. Inclusive, você está um aqui na frente da Justiça Eleitoral, nas proximidades da rodoviária, tem um novo ali, e se a pessoa passar mais de 60 ali, vai ser multado, e é 4 pontos na carteira, é 100 e poucos reais. Então fica aqui um alerta, ande menos. Eu não entendo, nós estamos andando na Avenida Paraná, ela está dizendo ali que o limite daquela via é 60 por hora. Eu estou na via lá de esquerdo, que é o máximo da via, eu estou usando, e o cidadão buzinando, está dando sinal de luz para mim sair da frente dele, para ele correr mais. Isso aí é um desrespeito, gente. Nós temos que entender que a via, ela permite 60, é 60. Eu estou em 60. Eu não tenho que andar no lado direito da via em 60. Eu tenho que andar onde eu estou. Mas as pessoas não entendem. O motorista de hoje, infelizmente, ele não olha para as placas. Ele não vê o limite. Por que do enorme número de acidentes? Por que das mortes fatal no trânsito? O Brasil é um dos países que mais morre gente no trânsito do mundo. Por quê? Porque é a imprudência. O cidadão não respeita a placa. Tem que aprender o motorista. A primeira coisa é respeitar a placa. Serve de alerta. Estou aqui fazendo um alerta, né? Então, daí, eu fiz uma outra indicação pedindo uma ponte lá na Brilhante, entre a Rua Tambaqui e Pérola, porque o rio foi aberto, alargado, lá naquela baixada ali, e toda a água do Profilúbio, Ouro Verde, Moronita, Veronei, desce ali para baixo. E daí só tem uma passagem lá embaixo na Rua Brilhante, entre a Pérola e Tambaqui, e não está aguentando a vazão da água ali, da enxurrada. E daí está transbordando, está alagando as casas ali. Eu pedi ali, e já sei que o prefeito também já falou que vai me atender, e eu também fiz uma indicação pedindo a realização da Fê Porto Meira, uma festa, uma feira, vamos expor tudo ali para vender. Um vai vender roupa, outro calçado, outro vai vender. Lá, para vocês terem uma ideia, uma feira em Assunção vende até motor de carro, gente, na feira lá. Então, legumes, verdura, tudo, e uma festa onde vai ter festival de música. Nós queremos fazer um atrativo. O Porto Meira é uma verdadeira cidade dentro de Foz do Iguaçu, e nós estamos perdendo hoje até para Serranópolis. Serranópolis é um município lá na beira do Parque Nacional que inventou a corrida de Jerico. Vocês precisam ver de gente que vai lá, tem aqueles voos panorâmicos, é uma loucura. Então nós temos que pegar, e eu estou falando do Porto Meira, mas esse exemplo é parabenizar o Murumbi. O Murumbi tem lá a Fê Murumbi, tem que ter a Fê Trelagoa, a Fê Vilacê. Nós temos que movimentar esses bairros, entendeu? Vai gerar emprego, vai ser uma coisa bacana. Então fiz uma indicação lá para a Fundação Cultural, meu amigo Alexandre, tenho certeza que ele vai ajudar nós nisso aí. E tem outras coisas que eu estou fazendo. Quanto a projeto, eu ainda não me ative a nenhum, porque nós estamos iniciando agora. A gente está vendo aí que a prefeita tem dificuldades no começo aí, que decretou essa moratória para levantar as dívidas, se ela existe mesmo ou não existe, para pagar parcelado. O prefeito está botando em dia aí o salário dos servidores, quer dizer, já colocou, pagou, cumpriu aí esses primeiros meses e vai cumprir. Eu tenho certeza que a cidade vai andar, a cidade vai respirar e o cidadão inconsciente vai ver que está respirando um ar novo na cidade, né? Estou conversando aqui na CBN com o Paulo Rocha, estamos já nos instantes finais já desta conversa. Paulo, antes de nós encerrarmos, eu pergunto a respeito de um assunto que você chegou a mencionar, inclusive algumas vezes, de que poderia, inclusive se viesse o convite, deixar o mandato de vereador e assumir uma pasta na administração municipal. Como é que está essa discussão? Pois é, não é discussão. Na verdade, o prefeito está me convocando. Antes era um convite, agora foi um convocamento. Ele quer criar uma secretaria de desenvolvimento nos bairros e ele quer que essa secretaria tenha 4 subprefeituras sob meu comando. Ele quer que eu esteja trabalhando lá junto com o secretário de obra. Ele quer me dar uma missão aí para realmente transformar a cidade de Foz do Iguaçu. Mas eu estou pensando, gente, sabe por quê? Porque o eleitor, eu fiquei 22 anos da minha vida, praticamente quase 23, lutando para ser vereador. Agora que eu sou vereador, a população me deu essa oportunidade, aí de repente eu me licenciar, eu tenho medo da população não entender, porque o vereador, se ele for para uma secretaria, ele continua sendo vereador, ele apenas se licencia do cargo para ser vereador. Mas para isso, eu acho que eu tenho que fazer um debate primeiro com o eleitor que votou em mim, para ver o que ele diz a respeito. Eu não posso decidir sozinho, porque eu não sou dono do meu mandato. O dono é o povo que me colocou lá na Câmara. Então, eu acho que na Câmara ou lá, eu sei que em qualquer um desses departamentos eu vou poder fazer um trabalho bacana. E na Câmara, o que ficaria triste se eu aceitasse a secretaria, se eu fosse aceitar, ou se eu aceitar, porque é o seguinte, porque os vereadores estão bem entrosados, todos eles gostam de mim, eu estou bem lá com todo mundo. Então, quer dizer, poxa, de repente, e eu tenho uma luta aí que eu quero travar, eu estou sabendo que vão rever o Tratado de Itaipu daqui a 10 anos, mas daqui a 10 anos falta muito. Eu digo o seguinte, como falei no começo da reportagem, o meu pai era agricultor, eu sou agricultor. Em 95 eu tinha uma roça de vassoura de 5 alqueire, eu fazia vassoura de palha. Então, gente, eu sou um agricultor, eu sei que se nós não plantar hoje, nós não vamos colher amanhã. Então nós temos que se preocupar. Eu quero viajar daqui a Guaíra em todos os municípios lindeiros, eu quero conversar com o SAMEC. Eu não estou falando mal da Itaipu, eu não estou brigando com o SAMEC, quero mandar um abraço para o SAMEC Piola, mas quero convocar eles para a Câmara do Vereador para explicar melhor. Queremos que eles lutem do nosso lado, porque no meu ponto de vista, enquanto existir área alagada, tem que existir pagamento de royalties. E o royalties, já imaginou Itaipulando sem royalties, o que vai ser? Eles não têm nada mais ali para fazer. O dinheiro daqueles que eu não dá para a prefeitura fazer nada. E veja o que é Itaipulândia, uma cidade bonita. Vamos em Missal, vamos em Santa Helena, vamos daqui até Guaíra. Guaíra é uma cidade que vivia do turismo. Hoje, que é Guaíra sem Sete Quedas? Nada. Então, eu tenho essa preocupação, porque esse dinheiro dos royalties ajuda muito o Foz do Iguaçu nas obras e em tudo. Então, eu digo, gente, a minha preocupação é coletiva e se eu continuar como vereador, eu vou poder estar defendendo. A gente poderemos estar defendendo também uma vaga. É na MOP, né, menina? A MOP, né, Rosana? Associação aí das câmaras do estado do Paraná, e olha, pode ter certeza que nós temos muito para fazer como vereador, então eu preciso analisar com carinho. Tem tempo ainda? Um minuto, Paulo. Um minuto. Eu queria só falar assim, um minuto, é mandar um abraço antecipado para todos os ouvintes, agradecer aqui, Guilherme, a oportunidade de pronto. E se me convocarem, sempre estarei aqui para falar, pode perguntar o que quiser, eu estou pronto para responder. Quero mandar um abraço a todas as autoridades, a todos os ex-prefeitos, cada um fez um pouquinho na cidade, poderiam ter feito mais. Mandar um abraço para o meu prefeito e dizer que eu peço que Deus abençoe o senhor, Reni, e que consiga fazer um bom trabalho, né? Eu fui uma pessoa que muito importante na tua campanha, região Porto Mineiro, na cidade, e torço muito por você, quero te ajudar, sendo vereador ou secretário, seja o que Deus assim permitir, e digo para ti o seguinte, por último, para encerrar, quero dizer que estive no Parque Nacional ontem, conversei com o Jorge Pegoraro, mandar um abraço para esse cidadão, chefe do Parque Nacional, e ele está empenhado na luta para que os veículos de transporte de turismo continuem podendo circular dentro do Parque Nacional. Estive lá ontem, eu fiz uma entrevista com ele, vai estar no jornal Espaço Aberto, Jornal do Bairro, e que eu estou ajudando, colaborando lá também, nesse meio de comunicação, com algumas reportagens. E daí também, para encerrar, dizer que eu falei hoje de manhã com o o menino Denis, quero mandar um abraço, falei com o Júnior, delegado da Gazetinha, e o Denis, lá da aviação Itaipu, agradecer que me arrumou um ônibus para acompanhar um menino aí que foi assassinado lá no Porto Meira, e dizer que nós vamos ter que debater essa questão lá na Câmara, porque a Transbalan, a Rafaim e a Pérola não estão cedendo o ônibus para acompanhar. Então nós temos que ver se é a Prefeitura que tem que ajudar eles com metade, ou tem que pagar, mas nós, quando o cidadão solicitar um ônibus aqui, quer seja para uma escola, quer seja para acompanhar o que seja, nós temos que ter à disposição lá, porque não concordo que o vereador tem que pagar R$130 para um ônibus quando é pedido para a comunidade. Então, Rosana, fique aqui, Guilherme, mandar um abraço a todos vocês, agradecer a oportunidade, e quando me convocarem, estarei aqui, e um abraço para todos que me ouviram aí, que estão nas casas.